que eu vou ter que te falar. Depois do que eu já fiz, você ainda consegue suspeitar. Mas é claro que eu quero ficar com você. Na moral, eu sou esperto, não louco de te perder. Seu olhar eminente aquece meu coração. Só esquece esse papo, dá me paga de durão. Claro que eu gosto de ti, mina, dá pra entender. Isso daqui é tão claro que até um cego vê. E são vários os motivos dessa louca emoção. Pra ser sincero, acho que não dá pra botar em canção. Disso eu sei, porque eu já fiz, tô refazendo também. Se pá, vou ter que escrever uma redação de Enem. E é tão bom saber que alguém me trata tão bem. Se juntar nas maluquices, e até vai além. Você também me escolheu, então vai ter que durar. Garota, enfim, eu vou ter que confessar que And I like you. You sent you some of spine every time I take one look at you. Não sou perfeito, mas eu vou dizer. Ajeito o que tiver errado pra manter você. Eu sei que tudo tem limite até tua paciência. Então eu tenho que agir na base da prudência. E são momentos capitais que elevam teu astral. Me perdoa pelas vezes que te fiz sentir mal. Eu tenho que fazer melhor, minha mina, na moral. Que o que eu sinto por ti é fora do normal. You know I love you right, and I don't need to lie. You know all of my times, let's go now. Chills on my spine.